A retaguarda autorizada. Estacionamento Champagne. Vai 07 ali. Bom, 4. Com referência, com solo, pode continuar descendo direto para 2014 no altímetro na Prodiduna, da 3154. Se para 2000, ajuste 613, da 3154, cancelada a restrição em Itap. Perfeito, tchau. Então com 1013, 2000, Prodiduna, 7.3. Mantenha a pro de Itap, Itap complete a chegada a Mário, tá 3154, informe o localizador. Afirmativo. Curva direita, saída da El, Leda, Irume. Transponder 5450, controle 1208. 360, Opa 98, 7. Decola da 10, com curva à direita, da El, Leda, Irume. Transponder 5450, controle 208, 69. Correto, 659, posição 7 do Pátio 1, chama para o despegue do saneamento. Salvador, chama 642 para o puxa de fundamento no gate 4. Inicia de imediato, 642. Estou só aguardando a retirada aqui do filho, aqui, senhor. Tá. Gente, quanto é a posição, chama pronto, 6142. Ok, agora já tirou, já está pronto, ok, senhor? Já autorizado, então. Vai caçando a mesa de chave-tag. Ok. Todo um cliente ao meu, vai atender para o 080. Autorizado, 080, alfa direto com o meu. Valeu. Passou avançado, passando o nível agora 130. Gente, continua a extensão, aguarde transferência com o centro. 271. Controle, Papa Romeu, Mike Eco Juliette, boa tarde. Mike Eco Juliette, boa tarde, voe Aman para a chegada Aman, chame no ideal de descida. Espera da 10, pronto. 3193, autorizado aliás de cola 10, 130 grau 099. Anida, cola da 10, tá 3193. Autorizado ingressar a terminal até 4000, ok? Se a gente não atrasa, vou informar nesse setor. Xané 6142 na escuta. Mantém a posição aguardando autorização para início do pushback. 320, boa, 99MF. Onda 7, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, mantenha a posição aguardando a autorização para o pushback. Positivo, vai manter a posição. Solo Gol 454 para o táxi Guarulhos, 3 horas e 16, nós temos 133 a bordo. Solo 454, táxi autorizado, Patrimônio Índia, ponto de espera 2295, ajuste no 013. Cliente, 1013, obrigado. A torre, 1895, 954. Juliano 42, após a passagem do Boeing da Goa Retaguarda, está autorizado. Feedback acionamento, chama o táxi. Sim, após a passagem do voo, está autorizado. Decolou 52, 1208. 208, TAN 3193. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3193 na saída da EL. 3193, contato radar, submarinha 360, saída da EL. Submarinha 360, TAN 3193. Bolo 966, desça para 2000, autorizado final e LSXR, informe localizador. 2000 autorizado, informe localizadora 966. 3154, 2 milhas para o externo, complete final e LSXR, torre 1895. Vou chamar a torre, até logo mais, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, gol 2009, puxa acionamento, posição meia dúzia. Passar 150, continua a ascensão 60, chama o centro em 1288, alterna 135, decimal 3. Centro Recife, 288, 353, 827, 147, 1454. Bom. Zona 54, Ligava no 0 no 3. Correio 13, Liverpool. 545, alterna 12685. 12545, alternada 2685, mais. Correio 454, voo próximo. Mantenha a posição, no 454. Sim. Beleza, 966. 966, passador, analisa LS, torre 1895. 1895, voo 1866. Partiu. Partiu, voo 1966. 966, número 2, aproximação, guarda pista livre. Segue a aproximação, guarda pista livre, voo 966. 4, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230. Decola da pistão no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Responde 5460, controle 1208. Autorizado, nível 230, decola da 10, primeira esquerda, Puca, transição Caju, Golf 677. 5460, transponder 2015, gol 205, gol 1884. 208, controle. 208, obrigado. O transponder 5460, o 1884, posição 2, chama pronto, espera que vai chamar, o 1884. 009, iniciando o spec. Iniciando com 009. Solo Salvador, 4065 azul, portão 3, pushback acionamento, boa tarde. Boa, 4065, manter a posição aguardando o número 2 do setor. Na escuta. Falou, boa tarde, Oceanero 6321, operação Brasília. É 321, informação Oscar, aguarde estar em pacote. Adão. É 1-2-1 decimal 10. 1-2-1 decimal 10. Nada. 1-9-6-6 livre pouso no 0, 1-2-0 grau, 0-6-9. Finalizado o pouso, 1-9-0, gol, 1-9-6-6. Salvador, você é 3154, livrou. 3154, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, você é 3154. Quatro meia dois, contato radar 68 milímetros do oeste do oeste de Salvador. Voa Mari para a chegada Mari, desça até o 090. Eu aqui, eu quase que falo. Para o táxi, estação 63, correção 6142, estamos com 161 a bordo, 3 a plombia alterna na CO. Confirma a autonomia? 3 horas e 30. Gente, 6142, livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste padrão, bom voo. Afirmativo, sim, soma da ponto de espera 11895. Para o táxi. 009-113, a bordo, 2h20, alternada a Sajô. 2009, livre táxi até o ponto de espera da 10, Pátio Ninja, ponto de espera Torre 1-1-8-1-9-5, ajuste padrão, segue a aviança como número 2. Pátio Ninja, segue a aviança 2-9-5, 2009, bom dia. Pátio. Fala, 1-9-6-6, livre nosso escudo. 1-9-6-6, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 1-9-6-6. O TAN 3154, visual com banho da Gol, através portão meia dúzia. Afirmativo. Pode passagem do mesmo ingresso Juliette, portão meia dúzia. A ingresso Juliette, meia dúzia, pode Gol, 3164. Gol 1966, segue o TAN, ingressando via Juliette até o portão 9, 1966. Juliette para nós, 1966. Meia 142, atingindo a posição que era próxima. 1142, LR, manter o 90. Ali mantém o Chanel 6142. Autorizado Brasília, via Pêndulo 17, conforme rota, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita após Árvore Elefa. 5454, controle 1208. Autorizado 360, decolada 10, primeira curva direita na saída da Árvore Elefa, Pêndulo 17, 5454, transponde 1208, controle o Chanel 6321, posição 5. 5454, 6321, chama pronto, portão 5. Chama. 3.000 pés, ajustando 0 no 3. Então, na presença de Guaruna, mais dentro do Juliette. Salvador, boa tarde, gol 2009.7. Golden 009, mantém o ponto de espera. 254, contato radar, se mantém o 400, saída Arbor. 400 na Arbor, voo no 454. Condições visuais, quando possível, direita e leva. Estou autorizado por hoje, Elefa. 2000, Elefa, 454. Salvador, voo 0097, estamos com novembro. Fundo 69. Voo 097, está na identificação, desça para 4000 pés. Ajuste no 0 no 3, reduza para 2209. Identificação, autorizado 4000, ajustado 23. Número 2 no setor, aguarda 6315. Número 2 agora. 2, desça para 3 mil pés, ajustando 0 no 3. Botão 7 livre, no 659, chama táxi. Amarelo, obrigado. Número 142, decolou 03-1208. 42, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, via saída PUCA. Ciente, 350, PUCA, funciona 63-6142. Controle Salvador, meu azul 2715, boa tarde, mantendo 190 na rua de Armando para a descida. 2715, aciona a identificação, desça para o nível 050, na rua de Armando para interceptar a via chegada a mão. Ok, para 050, para interceptar a mão, desça a via para 050, na rua 2715, nós temos informação no vento. Polo Azul 4065 para o táxi, alterna Uberlândia, 4 horas e 50 de autonomia, somos 118 agora. Gente, Azul 4065, livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, ponto de espera Torre 1895, ajuste padrão, boa viagem. Livre táxi até o ponto de espera, lá 1895, obrigado, muito boa tarde. Autoriza a presença do Aracaju por 6142. Pé no 42, mantenha o peixe da saída, aguarde a granação. Ciente. O livre chama táxi. Controle Salvador, azul 2715. Do 2715, prossiga. Tem alguma velocidade recomendada para sequenciamento em Salvador para 2715? Do 2715, máxima 240. Máxima 240 nós, a do 2715, obrigado. Lima tem azul, pista 10? Lima tem, quaterna. Posso estabilizado. Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette. A sua esposa, pra ser lá. Mike, Eco, Juliette. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. CN, vai até a Juliette, reporta estabilizado. Vai, Juliette, por gentileza, mantenha 180 até próximo marcador externo, tem condições? Afirmativo. Salvador, boa tarde, Gol 2009, decolou, passa 2000, aguardando da Real direto. Azul 4462, reduz a 1809. 1804462. Gol 2009, contato radar, submantenha o 240 via saída da El. Via saída para o 240, pode voar da El direto? Mantenha o perfil, Gol 2009. Mantém. Gol 097, reduz a 2109. 6142, restrito nível 310, voo Romeo Fox 018. Restrito 310, Dalente. Voo Fox 018, obrigado. Gol 2009, está autorizado Coral. Coral, Gol 2009. Gol 659, autorizado táxi até através do portão 612, aguardando instruções. Meu país, 4462. Salvador, transferir 567, autorização para Brasília, 300, informação Oscar, boa tarde. Boa tarde, Tan 3567, Oscar confere para Brasília, autorizado via Perslow 97, nível 300, decolagem da pista 90, curva à direita após, árvore Alefa. 5446, controle 120.8. Autorizado Brasília 300, apertou 17, decola 10 com curva direita na árvore com Elefa. 5446 no transponder, 1208 controle. Correto, chama pronto, portão 113567. Porta lá. Para o TAC 2063, o nosso link, estamos com 69 agora, da Alterna Mega Leão, 5 horas e 8. 20. 020 para interceptar, 4462, está autorizado para interceptar? Gol no 097, vetoração sequenciamento, curva direita proa 230. Direita proa 230, gol no 097. Na 6314, aciona a identificação, desça para 050 via chegada Mari. Controle, boa tarde, azul 4065. Oxané 6142, chama o centro Recife, 125-45. Afirmativo, agora 12545, VM. Afirmo, Oxané 6142, 125-45. Ok, obrigado. Autoriza interceptar o 4462. Azul 4065, submantenho 340, saída da EL. 340, via da EL, pode ser lenda, senhorita? Autorizado. Grato. Azul 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, repasso estabilizado. 2.000 é 4.000 e 2.000 e 3.000, 4.000 e 2.000. 1.275, reduza 2009. Reduzindo para 200 nós, azul 2715. Foi boa, Xana 6315, ponto espera, pronto, da 1-0. Eu copiei, confirma. Afirmativo, boa, Xana 6315, ponto espera, da 1-0, pronto. Autorizado, Xana, a linha aí decolar, pista no 0, 110 graus, 08, mano. A linha decola, da 1-0, 6315, hein. Estabilizando o localizador, 4462. Azul 4462, chama a torre 198, decimal 95. 7542. Boa, azul 4462, final de 2 milhas. 4462, continue a aproximação. Reporte passando estrada. Continue a porta dando, 4462. Mais Eco Juliette na escuta do torre? Evadiu, senhor. A intenção é prosseguir pouso no zero? Tá certo. Reporte cancelamento. Para o localizador, esquerda para o 1-5-0-9-3, atingir 4.000. 1-0-9-7, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-3, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.023, autorizado ILS, reportagem estabilizada, 1-0-9-7. Fazendo a passagem do colega do 2, só puxa. Irá abandonar a fila 1-0 para prosseguir pouso no 7. Tá pra gente, vai cancelar aqui, vai prosseguir na base para a gente da 1-7, vai até a fila do LED. Vai que é com o Juliette, reporte final no 7. Sente, reportará. Informador, boa tarde, você, funcionário, você estará pronto. Ok, ponto espera, 1659. Rádio com a 1-7. É a 1-7. M315 aos 14, 1208, bom voo. 208, obrigado, boa. Apenas para a informação, 6315, acho que durante a decolagem aí tem algum pássaro aí para ver se realmente está na pista ou não. Entendido, colisão com pássaro na pista, 6315? Suspeita de colisão só. Podia ver se podiam checar aí para ver se está sobre a pista. Ok, vamos solicitar aí para a revisão de pista. E passaremos a informação para o controle. Ok, obrigado. Autorizado, pouso no 7, Mike Eco Juliette, 1 centena grau, 089. Sim, Júlio. Libra, 4462. 4462, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 4462. Ok, mantendo o perfil da chegada, chamaremos estabilizado na LS, as 2715. Controle Salvador, muito boa, Xará 6315, Dael. Xará 6315, contato radar, submantenho 360, via saída Dael. Sente 6315, Dael. Ô, Salvador, eu vou no 620. 620, adiciona a identificação, desça para o 050, via chegada Mari. Via Mari para 50, vou no 020. Possibilidade para hoje um dia terra, senhor? Estou no 620, número 6 para o pouso, mantenha o perfil. Número 3 para o pouso, gente. Número meia dúzia para o pouso. Ah, positivo, não meia dúzia. Olha, o Xané 6315, solicita. 6315, prossiga. Os 15, backtrack autorizado para 5. Está livre. 4462, pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 08 nós. Depois 10, 4462. 2795, Gordon. 0, 9, 7. 2715, está autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2715, autorizado X-Ray, chamar estabilizado. As 2715. Canal 6314, autorizada para a Dituna. Igualmente. Alterna 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5, azul 4065. Capilão no zero. Observe o tráfego na curta final no zero. Tem condição de iniciar logo após? O vento é de 110 graus, 08 nós, após o tráfego livre decolagem. M3 no 4, está autorizado 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 direita via Índia, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 3, o gol no 884. Obrigado, senhorita, até a próxima. Salvador, boa tarde, Sinai 6387, com a ótima autorização 180, filial. Confirma o nível solicitado? Solicitando 180, mas aceita o exterior. Gente, o 6387 é autorizado 240, copia? Copia. Autorizado para Ilhéus via plano, via rota do plano, nível 240. Decolagem da pista 1-0, curva à direita, da EL, transição coral, após coral segue visual conforme rota. 5506, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 240, para Ilhéus, decola pista 1-0, curva à direita, saída da EL, coral, após DCT, 5506, o transponder e o controle 20, decimal 1, 6327. 5506, transponder 1208. 5506208, controle 6327. Correto, chama pronto, remota 126327. Pode chamar. 6327, companhia. Azul 4462, Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette 3, 4462. Papaza 6, Sanic 1013, bom for arrival. Papaza 6, Sanic 1013. 1013, boa sua arrival. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Julieta, uniforme Romeu, decolado, saída Arbor Elefa. Papa Romeu Julieta, uniforme Romeu, contato radar, subiu mantém 280 via saída Arbor. Via saída Arbor, 280 Julieta, uniforme Romeu. Juliette, uniforme Romeu, tem condições de cumprir a restrição superior da carta? Pro Juliette, uniforme Romeu? Afirma. É possível, Juliette, uniforme Romeu. Juliette, uniforme Romeu. Anima Alfa, aciona a identificação, desça para 050 via chegada Mário. Bruno 620, reduza 2509. 2509, 620. Tá, controle. Controle Salvador, azul 2715, estabilizado o LS. O 2715, chama a torre 1-8, decimal 95. Torre 10895, azul 2715. Sené 6314, desça para 2 mil pés, sem restrições, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. 2 mil pés, sem restrição, no 0 no 3, reporte estabilizado. 5, estabilizado o ERS, cabeceira 1-0. 27 no 5, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Voo 659, decolagem autorizada. 1-30 graus, 612 nós. Boa tarde, voo 097, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o portão 4, voo 1-09. Oscar Golf Kilo, livre acionamento. San 3567 na ponte 1-1, puxe e acionamento. Ponte 1-1-1, livre, chama táxi 3567. Bora táxi 3567. Centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. Uno 3325, obrigado, boa. Papa Romeu, Juliette, uniforme Romeu, voa Elefa. Direto Elefa, Juliette, uniforme Romeu. Salvador, boa tarde, 3217, visando 230 para 180, informação óbvia. 3217, aciona a identificação, desça para 050 via chegada bom. 050 via bom, 3217. Azul 27 no 5, 1 no 0 grau, 089, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, azul 27 no 5. Gol no 659, decolagem é o 22, 1 no 20, decimal 8. 208, bom dia. Fala, mano, 097. Prossiga. Buraco aqui nessa posição aqui, saída da taxi eco, pede a solta. Ok, entendi, buraco, próximo taxi eco, é isso? Sim. Então, na taxi eco, alfa, confere a solta. Ok, será informado em Israel, voo no 097. E a 2-0. Muito boa tarde, o voo 1884 pode ser da 10. Poderia confirmar a mensagem anterior, foi sobremodulado? Autorizado alinhar e manter pista 10. Manter voo 1884. Azul 27 no 5, no solo aos 23, direita 1-2-1 no 1. Direita 1-2-1-1, azul 27-1-1-5, obrigado, boa tarde. 63-1-4, chama a torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, obrigado, Sérgio. Salvador, boa tarde, 63-1-4, torre LR. 63-1-4, continue a aproximação, aguarde pista livre. Uno 884, pista livre, autorizado alinhar e decolar. 1-20 graus, 8 nós. Livre alinhar e decolar, o voo no 884. Quilo livre de táxi até a interseção. Ajuste M13 e chame para ingresso no 7. Pé 314, pouso autorizado, pista 10. 1-20 graus, 089. Afirmativo, leve pouso, pé 314. Mano, 1-8-3 a bordo? Firmo. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, via Pátio 1 Índia, ponto de espera torre 1-8-9-5, ajuste padrão, TAN 3567, bom voo. Pátio 1 Índia, 118-95 a torre, uma boa tarde. 8884. Contato radar na decolagem, submantenha 230, saída Puca, Jamaracaju. Estimativo, pode voar a Puca da presença para evitar esse contorno aqui? 884 está autorizado para hoje, Puca. Obrigado, Puca. Boa noite, 884. Alô, Chané, 6321, tem uma previsão para a gente? Afirma, assim que o Airbus da TAM passar a retaguarda, pode iniciar. O mesmo está passando agora através do portão 10. Ok, tá ok, obrigado. Grupo Kilo, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto no 7. Obrigado, vai reportar na doutora, vai ser muito bom. Bom, meu Juliette, uniforme Romeu, chamo Centro Recife, ano 288, alterna 1353-3. 288-353, Juliette, uniforme Romeu. São 2076-2000-feet-28103, clear JLS, final report established. São 2076-2000-feet-1013, clear JLS, call you established. No 4, no solo 27, direito, 1211. 6314, boa tarde, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, guarda da Juliette. Estou no 659, chamo Centro Recife, ano 251, alterna 1-3325. Tem o coro 3325, obrigado. Estabilizou, ano 620. Estou no 620, chama Torre 1 no 8-95. 8-95. Oi, Salvador, boa tarde, chegou no 620. Nós estamos a meia milha de Serra, baixar travado. No 620, continua a aproximação, aguarde o estalinho. 620. Mantenha a cabeceira no 7, aguarde instruções. É, só 1-620, pouso autorizado, pista 10, 1-1-0 graus, 1-0-9. 110 com 10, está livre o pouso, gol no 620. Gol no 884, chamo Centro Recife, 12545, alterna 1-26-85. Gol no 884. Saída Momo, assim que... logo após a decolagem? Afirmativo, após passar em 737, curta final, tá livre, 110 graus, 08 nós. faz aeronave do lado da Gol, tá em cima de decolagem, já chegou o fio. Ouro 620, aos 31, direito no 211. Gente, 1-2-1-1. 1-2-1-1. Alô, 1-6-2-0, livrou. 1-6-2-0, Alfa, mantém a cidade de Juliette. A cidade de Juliette. O táxi, o Oceané 6-3-2-1, tem 1-3-1 a bordo, 2,50 de autonomia, alterna Goiânia. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, Pátio Ninja, ponto de espera Torre 1-1-8-9-5, ajuste padrão 6-3-2-1, bom voo. Alfa Índia, 18-9-5, muito obrigado, até a volta. Obrigado. Autorizado LS, X-Ray, reporte estabilizado. 2-0-0-3, autorizado LS, X-Ray, reportará estabilizado, 3-2-1-7. De para, aguardando cópia. Uno, adiciona a identificação. Ficou com o Oscar 271. Controle, boa tarde. Papadão, Oscar Golfo Kilo. Decolou, passa mil pés na circuita. Saída é a Momo. Papadão, Oscar Golfo Kilo. Suba sem restrições, nível 100, saída Momo. 100, sem restrições na saída Momo, Oscar Golfo Kilo. Acho que consegui quilo, para evitar tráfego em aproximação, curva agora, direita para o 360. Só para o 360, essa consegui quilo. Três 560, após o Condor na curta, Lima tem pista 10. Após o posto na curta, a linha e mantém, 3567. Gol no 620, portão 5, Juliette, portão 5. Juliette 5, o gol 620. Mano 966, copia. Pronto, pegou 966. Para Campina Grande, autorizado, via Pêsulo no 0, conforme rota, nível 370. Decolagem da pista no 0, curva à esquerda, Pucca, transição Zipar. Transponder 5522, controle 120.8. Autorizado, Campina Grande, 370, via Rota do Plano, primeiro aerovia, Ampes do Luno, 0. Levada 10, com a primeira curva à esquerda, Pucca, Zipa. O transponder é o 5522 e o controle 120.8, voo no 966. Após Pucca, voa Jama, após Zipa. Confere, Pucca, Jama, Zipa. Correto, chama pronto, portão 9, no 966. Aguardará. Reconfirmar o portão do 620, tá? Portão 5. Obrigado. Bom, mostra o perfil. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, disso para 2.000 pés, ajuste no 0, no 3, autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado. Para o Romeu, Lima Alfa. Thank you. Ground, good afternoon. Connor 076, located via Foxtrot. Condo 076, approve and taxi via Alpha, call me before to enter taxiway Juliet. Condo 076, good via Alpha, call you shortly before reaching Juliet. Condo 895. 895, Salvador, boa tarde, 3217, no IADS da ONU 0. 3217, continua a aproximação. Vento 130 graus, 08 nós, aguarda pista livre. Continua a aproximação, 3217. Azul 2791, desça para 050, chegada a mão. 050, chamaremos a mão, 2791. Boa tarde, aparecendo 2-0. P2-0, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajustando 0 no 3, via chegada bom. 4.000 com 3, via chegada bom, aparecendo 2-0. aos 3-8, no 2-0-8. 1208, TAN 3567. TAN 3217, pouso autorizado, pista 10. 1.40 graus, 08 mais. Sim, pouso pista 10, TAN 3217. 7 Arbor. 3567, contato radar na decolagem, submantenho 300 via saída Arbor. 300 Arbor. Abatango Juliette, Charles Zulu, prossiga. Abatango Juliette, Charles Zulu, acione código 01142, prossiga via corredores em condições visuais, o no 1500 pés, ajuste Salvador no 0 no 3, reporta através de Paris. Linha 321, após o tráfego na curta, ali mantém em pista 10. Portão 9, aguarda, Gondo 966. No 7 aos 40, direita no 21, no décimo 1. Direita 21, 1, 3, 2, 1, 7, boa. Voador, boa tarde, para 3, 2, 1, 7, livrando a pista. Para 3, 2, 1, 7, Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3, 2, 1, 7. Pista 10, 150 graus, 08, 9. Luna 966, portão 9 autorizado, chama táxi. Autorizado, posicionamento é para cada táxi, Luna 966. Patango Oscar Golf Kilo, confirmando já voo visual na rota? Como? Oscar Golf Kilo já voo visual na rota? Afirmativo, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, assim que possível, chamada do pouso. 1-8-0, Oscar Golf Kilo. 8-0, copiado. 1-8-0, Oscar Golf Kilo. Quanto é o seu gostinho? O pouso é 2-1-1-0. 2-1-1-0, gente. 6-3-2-1 aos 4-2-1-2-0-8. 3-1-5-5, informação Oscar, autorização São Paulo, Guarulhos, pronto para cópia. Então 3-1-5-5, Oscar confere. Aguarda cópia, prepara da Eule da Motiva. Aguardando. Prepara da El Leda Motiva, tá 3-1-5-5. É 3-2-1, mantém o perfil da saída inicialmente. Vamos mantendo, só aguardando. Controle, Lima Alfa estabilizou no curso do lote. Lima Alfa chama a torre 1-8-95. Lima Alfa. Azul 2791, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Lima, Lima Alfa, chamou a torre, prossiga. Vou curso o Lopes. Ajuste no 0 no 3. 0 no 3, para 3.000. Confirma o vento, por favor. O vento 1 no 3, 0 graus, 0.8 nós. Após a passagem externo, confirmarei para o posto na 197. Vai visual. Ok? Ciente, informe cancelamento do plano, Lima, Lima Alfa. Tomarei, Lima Alfa. Mal passou externo, sem base travado, condições visuais para o cancelamento, a base ser à direita da 197. Lima Lima Alfa cancelou os 4-4, prossegue visual, reporte final no 7, não há tráfego a reportar, ajuste no 13. Lima Alfa. A 3567, chama Recife, 1288, alterna 1353. Bom, 2881353, Otan 356, mensagem.